Anselmo Controle, tá 3192. Afirmo, decolou os 2498, controle, tenha uma ótima viagem. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, tá 3192. Tá 3192, boa, Napuca, sobe para o 330. Sente Pucaracaju 330, tá 3192. Salvador, Salvador, boa tarde, voo 648, atingindo 150. 648, identifique, desça para o 050 na chegada Mari com 10012. Cheguei na Mari, 5000, voo no 648. Controle Salvador, boa tarde, azul 4064, descida para 160, proje, Maré. Chegada Maré, identifique, desça para 0620, azul 4064. Identificado, 0620, azul 4064, em descida. Bolo 333, a razão vai pegar na subida. Pegando 2000 pés na subida, voo no 336. Sete, trip 5489, razão que emprega. Escuta, 5489. Razão que emprega. É, estamos empregando no momento 600 pés. Sete, voo no 333, mantenha pelo menos 2000 pés até cruzar 1 no 60. Sete, voo no 336. No 333, chame Recife 1288-13325. 288-13385. Ou no 333. Treinado no 3325. 3325. São 150 por 330, tá 3192. Tá 3192, chame Recife, 1265 ou 2545. 1245, primária? 1-2685 ou 1245. Ok, 1-2685, obrigado. Vai passar TAP, pode descer o voo 648? Voo 648, 2000 pés, acuse localizador, sem inglês. Formular no localizador, voo 648. Trip 5489, chame Recife 1288-3335. Ciente 1288-3335. Afirma. Ciente, trip 5489. Azul 4064, desce para 3000 pés, o ajuste 1011, R2 para 2109. Desce para 3000 pés, ajuste 1011, R2 para 2109, 4064. Azul 4064, sob vetor para o frequenciamento, mantém presente para o limite ao curso do localizador. Mantém para o presente, limite para o localizador, Azul 4064. Controle Salvador Azul 4064 vai reduzir para 1909, ciente da aeronave na frente, 4064. Possível, comportamento só para aproximação, limite ao curso do localizador, Azul 4064. Ciente, limite, localizador 4064. Recepção localizador, gol 648. Gol 648, complete a aproximação, se receber indicações do Clyde, e desconsidere. Complete, torre 198, decimal 6. 18-6. Salvador, é gol 648. 648-7 do tráfego, reportar visual com o campo. Se estiver recebendo glide, desconsidere. Cabeceira 1-0, deslocada em 1.200 metros. Neste trecho, homens e máquinas. Vai reportar, baixar travada. Pista 1-0. Gente, vou 648. 5-4-0 ao lado. Azul 4064, direita 080, 2000 pés, autorizado localizador. Direita 080, 2000 pés, autorizado localizador 4064. Tráfico avistado, pista no zero, deslocado 1.200 metros, altímetro no zero, 1-1, pouso autorizado, checa o trem. Baixo travado, negócio. Controle azul 4064, estabilizado no localizador. Se completando a aproximação, se receber indicações, desconsidere o glide. Chame torre em 1-8, decimal 6, reduzindo para aproximação. Reduzir, torre 18-6, obrigado, 4064. Torre Salvador azul 4064, sinal pistão no zero. Centro do tráfego, número 2 para o pouso, pista no zero, deslocado em 1.200 metros, homens e máquinas nesse trecho. Se estiver recebendo glide, para desconsiderar, está em manutenção, vento 140/10, reporte visual baixado e travado. Reporte visual baixado e travado, 4064 centro dos 1.200. No 648, no solo aos 38, libera direito, 121.9. Direito 129, igual ao 648. Torre azul 4064, aviso alto, tem que baixar travado para sua estrada. Gente, continua a aproximação, tráfego avistado, aguarde pista 1-0 livre. Gente, aguardará livre, 4064. Solo gol no 648, livrou? Boa tarde. Boa tarde, gol no 648. Táxi livre via Alfa Índia, gate 03. Alfa Índia 03. 4064, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus com 10 nós. Autorizado, pouso, azul 4064. Solo nos 40, direita, último 2129. Direita na última, solo 219, 4064. Solo azul 4064, livrando a sua escuta. Azul 4064, boa tarde, táxi via Alfa Juliette Gate 08. Alfa Juliette Gate 08, 4064. Paulo, Salvador, TAM 3193, boa tarde, solicita nível 380 para o Galeão. Médio TAM 3193, confirme estar ciente na informação Alfa, guarda autorização 380 para o Galeão. Saída provável da El Blaze. Ciente, 3193. Pronto, cópia. Afirmo, prossiga. 3193, está autorizado para o Galeão, número voo 380, via Upper Zulu no 4, decola da pista 10 com curva à direita após decolagem na saída da El, transição Blaze, transponder 5523 e a frequência do controle 119.80. Autorizado, Galeão. Nível 380, Upper Zulu 14, da El Blast, que cola pista no zero, curva direita, transponder 5523, controle 1198, TAM 3193. Correto, TAM 3193, o ajuste 1011, chame pronto, pushback, acionamento no meia dúzia. 1011, TAM 3193. 86, vai chamar, boa. Controle, passou 2-0. Série 2-0, controle. Passou 2-0, está descendo, cruzando agora o 2-0-0. Série identificação, desce na chegada Bonfim até o 040 com 10-1-1. Passou 2-0. 2-0 para o 050. Salvador, boa tarde, Altan 3154. 1186. 3154, centro do tráfego. Se estiver recebendo o grade, é para desconsiderar. Está em manutenção. O vento 160 graus, 8 nós. Cabeceira deslocada em 1.200 metros. Nesse trecho, homens e máquinas, checa o trem. Reporte visual com o aeródromo. Gente, baixou e travou, vou reportar visual, tá? 3154. Salvador 3193, solicita pushback acionamento, gate 6. Meia dúzia, reporte táxi. Autorizado pushback acionamento, 3193. 54. Teve pouso 3954. controle, pastor 20. Prossiga, pastor 20. Presa Freud, bom. Foi na Freud, bom, pastor 20. Graças para Deus e salvação. Obrigado. Para. Quatro no solo 51, libera a última 21 nesse momento. Tá liberado a 219, até já. Como é que serra? Boa tarde, prossiga. Aguarde um minuto, qualquer. Solo boa, eu tô 3154, livrou. 3154, boa tarde, você é táxi via Alfa Kilo, ingresso no pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo vai ingressar no pátio 3 e aguardar o pátio principal. 3154, tá. Salvador, boa tarde, gol 1675, ciente da Alfa. 1675, boa tarde, a senhora identificação 050 na chegada Mari, com 1011. Ok, identificou 050 Mari, 1011, atenção na GPS da 10. Solicente, aguarde mais próxima autorização. Guardando, gol 1675. 1193. Pilo Quebec Serra, pronto para a cópia. Está autorizado para o voo de São Paulo, número voo 040. A rota DCT decolando a 17 com curva à direita na saída da EL após direto. Transponder 0123 e a frequência do controle 119.80. Torre em 118.612. Quebec Serra, planejamento correto, ajuste 1011, informe POB. Gente, meia dúzia a bordo, para acionamento de táxi, por gentileza, acima da torre 118.612, tenha um bom voo, boa tarde.